qual seja o lugar, sempre me lembrarei do teu jeito de ser, tuas mãos a me envolver. Nada me deixa mais feliz que ver você chegar. Falta que eu sinto de você.